Beis aqui. Beis aqui. Bate forte. Bate forte. Beis aqui. Bate forte. Bate forte. Chefe Mouro. Beis aqui. Bate forte. Bate forte. Beis aqui. Bate forte. Bate forte. As donas manda beijos. Playboy fica telando. De São Paulo a Brasília é só os carros de malandro. Devagar dobrou aqui na que é nós os correria. O grave bate estrala das periga alegria. Com os carros rebaixados, o quarteirão nós faz tremer. De segunda a segunda, o rap estrala, pode crer. É só zoeira, altas donas, grave, bomba e xandão. Rapaziada, chapa o globo, vai, Joe, aumenta o som. Quatro sub, cara preta, com as trilhas de ladrão. Na perifa é só o ouro, nós só curte o que é bom. Beis aqui, bate forte, bate forte. Beis aqui, bate forte, bate forte. As donas manda beijo. Playboy fica telando. De São Paulo a Brasília é só os carros de malandro. Regula médio grave pra comédia fica surdo. Parceria é só os loucos, trilho som de vagabundo. Quando chega nos eventos com os grave de ladrão, as novinha aglomera, playboyzada queima o chão. Os tiozinho fica doido quando toca o batidão. Logo pede pra baixar, desculpa aí, mas não dá não. Fica bolado aí é mal. Na perifa é só o ouro, nós só curte o que é bom. Beis aqui, bate forte, bate forte. Beis aqui, bate forte, bate forte. As donas manda beijos, playboy fica telando. De São Paulo a Brasília é só os carros de malandro. Para, encosta, abre a mala, desativa a suspensão. Moleque doido aqui da quebra faz tremer o quarteirão. Sexta-feira, altos carros, altas donas, eu tô no meio. Numeradas, seca os copos, quer de lei. De caranga equipada, aro 20, suspensão 69, Roadstar, panela, bicho papão. Bordão de prata, pano gringo, na banca só patrão. Na perifa é só o ouro, nós só curte o que é bom. Beis aqui, bate forte, bate forte. Beis aqui, bate forte, bate forte. As donas manda beijo. Playboy fica telando. De São Paulo a Brasília é só os carros de malandro. Bate forte. Bate forte. As donas manda beijos. Playboy fica telando. De São Paulo a Brasília é só os carros de malandro.